Andrew Daniel com a sua velha aventura de Soft Pink Truth já fez discos melhores. Este é o último em regime de download gratuito, chama-se Why Pay More. É um EP com 8 temas, é qualquer coisa entre um EP e um álbum. Ficamos com o tema inicial, Are You Looking? Bem-vindos a mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, através da Rádio Universidade de Coimbra, Universidade FM, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, no Brasil também na Rádio UFSCar em São Carlos. راسي وانا قاعد والسلاحف عم تمشي عطهري وانا قاعد انا عندي عنكبوت براسي وانا قاعد والسلاحف عم تمشي عطهري وانا قاعد والسلاحف عم تمشي عضهري وانا قاعد انا عندي عنكبوت براسي وانا قاعد والسلاحف عم تمشي عضهري وانا قاعد. Primeiro álbum dos libaneses Alif, editado em setembro do ano passado, chama-se Ainama Rtama e ficamos com Eish, Yapkum On, e também por aqui o álbum de David Bowie, o último, Black Star. Sue or in a Season of Crime. Orelha orquestra Spreading the Gospel Around Here. See my Tom of Bedlam, 10,000 miles I've traveled, my mauling goes on dirty toes. Going to save a shoe from gravel, went down to Satan's kitchen to break my fast one morning, and there I've got souls piping up. All on the spit of turning, still I sing money boys, money mad boys, Bedlam boys are. And there I took a cauldron where bolts of 1,000 olives, so full of flame I drank the same to the elf of all such follets. My scarf is made of giants. My bag a long knife carries to cut mixed pots from children's boys, for which to feed the fairies. Still I sing money boys, money man boys, Bedlam boys are mine. Gypsy slut or doxy will win romance on from me. I'll weep all night with stars, I'll fight the fray, she will become me. Your 30 years have I, twice 20 been in raging, your 40 been 3 times 15, endurance and caging. Still I sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are. To me sorrow, I know more than Apollo. For often Eli's sleeping, I see the stars of bloody wars. In the womb you're welcome weeping, still I sing money boys, money mad boys. Bedlam boys are money, and they all go bare, and they live by the air, and they won't not drink no money. With an host of furious fancies, where all I am commander, with a burning spear and also bear, to the wilderness I wander, by nights of ghosts and shadows. I summon am to tourney, 10 years beyond the wild world's end. Me thinks it is no journey, still I sing bonny boys, bonny mad boys, Bedlam boys are bonny. É sempre a renovada folk britânica, no caso através dos Stick in the Wheel. O álbum chama-se From Here e mais uma vez rodou por aqui Bedlam. Esta é a primeira das 2 horas de Orelha Extra e vamos continuar com o nosso destaque, tal como tem acontecido nas emissões anteriores. A banda norte-americana, que teve a sua existência durante os anos 90, os 3 primeiros álbuns editados numa caixa, vinil, CD e a edição também digital. Nas semanas anteriores ouvimos temas do álbum de 1993, auto-intitulado, e hoje vamos passar para o álbum do ano seguinte, 1994, com o título Lost Nation Road. Falamos dos Craw, os temas vão ser Sound of Every Promise e I Fought Dirty. Oh, Yeah. hard look at yourself. Continuamos com a caixa imperdível que traz os três primeiros discos dos norte-americanos Crow. Intitula-se 1993-1997. Estamos com o segundo álbum, On Lost Nation Road, editado em 94, e tal como o primeiro, gravado por Steve Albini. Há por aqui muito para ouvir, por isso esperem mais Crow nas próximas semanas. Dois temas hoje, Sound of Every Promise e este I Fought Dirty. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Thank you. I'm looking at you, but it's only a picture, so I take that back. But it ain't really a picture, it's just an image on the screen. You can imagine if I was the rat, just like I can imagine. You can imagine it, can't you? I got a wild imagination. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Laughing out loud, so much it appears that I'm crying big. Yes, come out on the porch, mama, I tell you about my past. There's believers and lovers, and druggers and dreamers, and drunkards and schemers. I'm afraid that I am feeling much too many feelings simultaneously at such a rapid clip. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. I'm looking at you, but it's only a picture, so I take that back. But it ain't really a picture, it's just an image on the screen. You can imagine if I was the rat, just like I can imagine. You can imagine it, can't you? I got a wild imagination. Give it some time, give it some time, give it some time, give it some time, give it some time. Sempre excelente Kurt Vile, do seu último longa duração, Believe I'm Going Down, o tema que o encerra, Wild Imagination. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Não se esqueçam que o podcast está em www.orelhaextra.com. Há Facebook, há Twitter e há e-mail orelhaextra@sapo.pt. De volta David Mason, enquanto Listening Center. Assignments é o título do novo Listening Center. Foi Other Angles. E de seguida voltamos ao quarteto de Leeds, Inglaterra, os Fold, álbum em nome próprio, desta vez do White Man. Is the white man. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. I'm a vampire. O alegre trio de Seattle Wimps do álbum Suitcase, Vampire, Dump e Couches. Final da primeira hora de Orelhastre com Joanna Newsom, de Divers, Seppo Kanigan e depois Rabbit do álbum Communion. The cause is Aussie Mandian, the maple sapo cornican is sending the devil, the land known and leveled by some unrecorded and powerful hand, which plays along the monument and drums up. Brave men and women, so dear to God and famous to all of the ages round. Saying, do you love me? Will you remember the snow falls above me? The rain. Thank you.

Gordon Sharp é conhecido como Cindy Talk e Conrad Protzmann assina como Ancient Methods e reuniram-se agora nesta aventura que deram o nome de In the Mouth of the Wolf. É um EP com três temas, precisamente assim intitulado. Ouvimos o segundo, Slate of Hand. É o início da segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Olá de novo. US Girls é como assina Megan Remy, para aí desde 2008. O álbum do ano passado chama-se All Free, é este precisamente. Último tema, Woman's Work. O início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Por aqui também o disco que agrupa os três primeiros EPs para a Stuff Love, de título Resort. Ficamos hoje com Slammer. Dripping a passion. throne, the Mithral, mistress with many thieves. Saffron prayer, lifting tired. Billy the Kid, in Silver City, apartment 7. Billy the Kid, mistress with many feet, legs wide open. Mommy, mother, welcomes me. Mississippi Lake. Ever touch a man's penis? for old time's sake. Hello, touch a man's penis for old time's sake. Hello, touch a man's penis for old time's sake. É a banda que iniciou carreira em 1980, liderada por P. Michael Grigo and Travis. Lançaram o primeiro álbum em 1983, o segundo em 86 e depois desapareceram um pouco de cena, pelo menos no que diz respeito às edições discográficas. Voltaram em 2012 e, surpresa das surpresas, no final de 2015, com este novo trabalho de título Spooks, são os Oh No, disco que traz várias colaborações, as de Al Johansson, dos Ministry, também Lamont Thomas, dos Obnox, ou que assina como Obnox, Ilal Omar Al-Jamal, dos Night Auditor, e a velha colaboradora Shannon Rose Riley. Ouvimos dois temas, Billy the Kid e Snatch, os Oh No. Mais um tema para a banda de San Diego, Octagrape, do álbum Aura Obelisk, foi Caesars. If I were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. disco colaboração entre SARS e Abdullah Rashim, que utiliza aqui só as suas iniciais, AR, através da Northern Electronics, chama-se For Those Who Strive. Ouvimos o tema-título. Esta é a segunda e última hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, no ar através da Rádio Universitária do Algarve, Universidade FM, Rádio Castrense e Rádio Universidade de Coimbra, e no Brasil na Rádio UFSCar. Em São Carlos podem ouvir em cada uma das frequências moduladas estéreo de cada uma destas estações e também através do seu streaming direto. Há podcast em orelhaextra.com, Facebook, Twitter e e-mail orelhaextra@sapo.pt. E vamos voltar a Sick Sad World, Fear and Lies, assim se chama o álbum. Sad World, Skateboarding Girl, e o regresso da dupla italiana Inutili, Elves, Red Sprites, Blue Jets. O tema vai ser The Screaming Nature of a Criminal. Yeah.

Yeah.